restauração. Dentro do peito clama, meu grito silencioso. Não estou paralisado em nenhuma prisão. Muito tempo convivi com essa situação. Meu encontro com a luz quebrou a escuridão. Muito tempo convivi com essa.